A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional no livro de 1 Samuel, ou primeiro livro de Samuel, no capítulo 23. 1 Samuel, capítulo 23. Peço perdão aos irmãos, era meu propósito encerrar o livro até o final do mês, mas passei por um desequilíbrio aqui na questão da glicose, problema da diabetes, e foi necessário então acertar a dosagem da insulina. E com muita alegria, com muita gratidão, hoje já me sinto muito melhor. Ontem também já comecei a me sentir melhor. E penso que a partir de amanhã estou a todo vapor. Então, que Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Não vamos encerrar o livro. No mês de março, mas vamos ficar lá próximo do final. Já estamos no na última parte do livro, tá bem? Hoje nós continuamos no contexto de Saul perseguindo Davi, que se você tem ouvido, é isso que estamos trabalhando. O reencontro também nesse capítulo de Jônatas com Davi e Davi escapando de Saul novamente. Então, é esse o contexto principal. Irmãos, eu farei agora a leitura da devocional que nos foi enviada pelo nosso irmão Everson, que tem sido fiel nessa abertura devocional, assim como Pastor Paulo, assim como Isaías. Então, glória a Deus pela vida de todos vocês. Tenho a certeza que isso está edificando a vida de muitas pessoas, muitas mesmo. Eu também, agora, tomei uma decisão de falar do relatório, andar essa semana para me aproximar do final e falar do relatório que já chegou, mesmo que tenham mais escutas, né? Mais algumas escutas. A gente vai falar do relatório do WhatsApp e do blog, somando também com o metanoia, que se parecer bem ao Senhor, nós vamos retomar também esse trabalho. Vamos ler o texto que nos foi enviado para a abertura devocional. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, Mateus 6, 33. Esse texto é maravilhoso, né? Para colocar o reino em primeiro lugar e a justiça, sabendo que as outras coisas o Senhor vai acrescentar. Buscar a Deus significa colocar ou colocá-lo em primeiro lugar, confiar nele e buscar sua presença. Todos os dias, quando oramos, lemos a Bíblia e adoramos a Deus, estamos nos conectando com Ele e recebendo o seu poder. Esse poder nos fortalece para enfrentar qualquer dificuldade e nos dá coragem para vencer as batalhas diárias. Aquele que busca a Deus nunca estará sozinho, ele é fiel e sempre estará ao nosso lado. Deus, entrego minhas preocupações a ti e confio no teu cuidado. Capacita-me para vencer os desafios de viver segundo a tua vontade. Nos desejar um bom dia e nós desejamos a eles também uma boa noite e um bom dia amanhã e todos os dias das suas vidas. Que Deus abençoe a todos. Agora nós vamos fazer a leitura do texto de 1 Samuel, capítulo 23. Diz assim o texto, a partir do versículo 1: Disseram a Davi que os filisteus tinham atacado a cidade de Keila e estavam roubando o trigo que havia sido colhido recentemente. Então Davi consultou a Yahvé, o Senhor, dizendo: Devo partir e batalhar contra esses filisteus? Ao que o Senhor lhe respondeu prontamente: Vai, ataca os filisteus e salva a cidade de Keila, ou Keilá. Bom, irmãos, aqui nós temos uma referência a buscar o Senhor e ouvir do Senhor uma resposta. Segundo a tradição judaica, essa consulta a Yahvé, feita pelo sumo sacerdote Abiatar, como de costume, era feita usando o Urim e o Tumim, ou seja, buscando uma resposta de uma pergunta a Deus, buscando um oráculo do Senhor, uma palavra do Senhor, uma direção do Senhor. Diz assim o versículo 3: Entretanto, os homens de Davi lhe confessaram: Se aqui em Judá já estamos nos sentindo com medo, quanto mais ao nos aproximarmos da cidade de Keila e ficarmos diante do exército dos filisteus? Davi então voltou a consultar a Yahvé, e o Senhor lhe assegurou: Levanta-te, desce a Keilá, porque eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi e os seus homens foram para Keilá, combateram os filisteus, mataram muitos deles e se apoderaram dos seus rebanhos, impondo-lhes total derrota e libertando a população daquela cidade. Aconteceu que Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o efod, o colete sacerdotal, irmãos, quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Então, aqui, os primeiros 6 versículos, Davi pergunta ao Senhor e o Senhor responde que era para avançar, porque ele abençoaria com a vitória. Hoje nós, na batalha espiritual e nas batalhas do cotidiano, temos que buscar uma resposta do Senhor para saber exatamente qual é a sua vontade. E dependendo da sua vontade, se ele garantir para nós, através do Espírito Santo que habita em nós, que haverá vitória, que ele está no processo, então nós podemos avançar. E se ele disser não, nós temos que obedecer. Versículo 7. Saul persegue a Davi. Vou tomar um chazinho aqui. Assim que Saul foi informado que Davi havia partido para Keila, eu vou ler assim agora, exclamou: Deus o entregou nas minhas mãos. Davi foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim aprisionou-se, como quem cai numa armadilha. Em seguida, Saul convocou todos os seus soldados para a batalha a fim de marchar contra a cidade de Keila e cercar a Davi e os seus homens. Quando Davi recebeu as notícias que Saul tramava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: Traze o colete sacerdotal, vamos consultar a Deus. Então Davi orou: Ó Yahvé, Deus de Israel, teu servo ouviu dizer que Saul prepara para atacar a cidade de Keila e destruir a todos por minha causa. Saul descerá de fato, como entendeu o teu servo? Ó Yahvé, Deus de Israel, faze-o saber a teu servo, melhor dizendo. Então, prontamente o Senhor respondeu: descerá. Davi perguntou ainda: será que os líderes do povo de Keila entregarão a mim e aos homens que me seguem nas mãos de Saul? E o Senhor afirmou: entregarão. Então Davi e seus homens, que formavam uma milícia com cerca de 600 soldados, partiram da cidade de Keila e vagaram sem rumo definido. Contudo, assim que Saul foi informado de que Davi havia fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu no deserto, refugiando-se em lugares seguros e na região montanhosa do deserto de Zif. Dia após dia, o procura obstinadamente, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Perdão, irmãos, depois desses dias de mal-estar e tontura, essas coisas, vocês percebem que a leitura não está tão fluente, mas eu faço questão, havendo condição mínima, eu faço questão de ler a palavra do Senhor para a minha vida e para a nossa vida. Bom, então vocês percebem aqui que toda a questão está girando em torno de pegar ou não pegar a Davi, Saul capturar ou não capturar Davi. Versículo 15. Quando Davi estava em Oressa, no deserto de Zif, tomou conhecimento de que Saul havia partido, decidido a matá-lo. Jônatas, filho de Saul, foi encontrar-se com Davi na cidade de Oressa e encorajou a Davi a continuar confiando na proteção de Deus. É isso que nós temos que fazer, confiar na proteção do Senhor. Versículo 17: Disse Jônatas a Davi: Não temas, porquanto as mãos de meu pai Saul não te tocarão. Em verdade, tu reinarás sobre Israel e eu lhe serei como segundo em comando. Ora, até mesmo meu pai conhece essa profecia. Aqui, queridos, mais uma vez, o retrato de uma aliança de amizade, de fraternidade entre Davi e Jônatas. O amor respeitoso, consciente que Jônatas tinha por Davi, lhe permitiu reconhecer que as virtudes específicas do amigo eram superiores às suas para governar o povo. Ele mesmo reconheceu: não sou eu quem vai governar, é Davi. E que ele ficaria feliz em poder ser o segundo em comando. Esse é o último encontro registrado nas Escrituras entre Jônatas e Davi. Aleluia por essa amizade, por essa fraternidade, por essa comunhão e que entre nós haja esse mesmo sentimento. E mais do que sentimento, essa atitude, né? Versículo 18. Então, ali na presença do Senhor, ambos renovaram seu pacto e promessa de amizade perene. Davi permaneceu em Oressa e Jônatas retornou para casa. Então, aqui, do versículo 15 ao 18, nós temos o reencontro de Jônatas e Davi. E para finalizar, Davi escapa de Saul de novo. O homem estava obstinado a matar Davi. Diz assim o versículo 19: Então alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está escondido em nosso território, nas fortalezas de Oresa, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Jesimon. Ó rei, desce agora depressa, conforme desejares, e nós nos incumbiremos de entregá-lo em tuas mãos reais. Então Saul congratulou-se com eles: Sede benditos do Senhor por ter compaixão da minha pessoa. Ide, pois, informai-vos ainda melhor. Procurai conhecer por onde caminha Davi, com quem anda e quais as pessoas já observaram ali. Disseram-me que ele é por demais astuto. Investigai sobre esses lugares onde costuma se esconder, e quando estiverdes bem informados e seguros, vinde ver-me. Então irei convosco, e se ele ainda estiver na região, eu o agarrarei, ainda que tenha de procurar em todos os clãs de Judá. Vejam só a determinação de Saul para acabar com a vida de Davi, né? E aqueles homens se levantaram e voltaram para Zif antes que Saul partisse. Davi e seus soldados, entretanto, estavam no deserto de Maon, em Arabá, uma campina ao sul do deserto de Jezimon. Assim que ficou sabendo disso, partiu com seus soldados na busca de Davi. Porém, Davi havia sido avisado e refugiou-se nas rochas do deserto de Maon e ali permaneceu por um tempo. Ao ser informado do deslocamento de Davi, partiu novamente Saul no encalço de Davi. Saul marchava por um lado da montanha, e pelo outro lado, Davi e seus soldados fugiam em disparada a fim de escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus homens para capturá-los, um mensageiro veio comunicar a Saul: Vem depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul imediatamente suspendeu sua perseguição a Davi e partiu para enfrentar os filisteus. Por esse motivo, denominam essa região Sela Hamalekot, rocha de separação. E Davi partiu daquela região e foi viver nas fortalezas de Engedi, Pontes de Gedi. Que Deus nos abençoe com a leitura da palavra e com a escuta desse capítulo, E nós nos lembremos sempre da Saul chegou a ser cheio da presença de Deus. Até profetizou juntamente com os profetas, não só uma, mas duas vezes. Esteve na escola dos profetas e foi cheio do Espírito do Senhor, mas tendo abandonado a ordem do Senhor, desobedeceu, o Espírito do Senhor saiu dele, a glória do Senhor saiu dele, e a partir daí ele foi tomado por um sentimento terrível, na verdade, mais que um sentimento, por um espírito maligno, e esse espírito maligno, de todas as maneiras, desejou capturar a Davi. Então, todos esses capítulos falam sobre isso, sobre essa busca de capturar a Davi e tirar a sua vida. Que em nome de Jesus nós mantenhamos o Espírito do Senhor em nossas vidas. Jamais abandonemos a presença do Senhor, porque essa presença que traz a glória, essa presença que traz, que o Espírito do Senhor traz, o Espírito traz a glória, traz a presença, traz a direção da parte do Senhor. Jamais abandonemos para não nos transformarmos em um Saul. E pelo contrário, sejamos como Davi, não no pecado que vai cometer adiante na sua vida, mas tenhamos um coração segundo o coração de Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs e seja sobre vocês o Espírito do Senhor. Sobre cada um de nós, o Espírito do Senhor reine em nome de Jesus. Eu louvo por estar retomando. E eu tenho certeza absoluta, já pela melhora, ontem, hoje, que amanhã, permitindo o Senhor, nós estaremos ainda em condição melhor e poderemos ler com mais ênfase e meditar mais profundamente na palavra. Que o Senhor abençoe a todos e fiquem com a abertura devocional também. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a capacitação, a resposta do Espírito do Senhor seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.